André Cidis, o mural de Ibi Coara. Água com açúcar, meu amor, meu amor. E se eu te contar, acaba. O açúcar que tem é só minha. E quando se pensa, eu sozinho corro, você só. Porque que a gente não? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Rapaz.